Thank you. Torre Salvador, bom dia, Gol 961, no ponto de espera da 10. Bom dia, 961, a linha decola da 10, vento calmo. A linha decola da 10, Gol 961. Gol 961, decolado aos 35, controle 119, decimal 8, bom voo. 98, obrigado, bom trabalho aí. 961. Salvador, bom dia, Gol 865. Bom dia, Gol 865, cheque o trem, livre pouso na 10, vento calmo, altímetro no 0 no 5. 15, livre pouso no 0, baixado travado, Gol 865. 865, solo aos 41, livre à direita, solo 211. Jorge, bom dia, Gol no 093, externo, embaixo, travado. Gol no 093, cheque trem, livre pouso na 10, vento calmo, altímetro no 0 no 5. Gol no 093. A gente não tem um ponto de espera, 3171. Guarda. 2171, na Paz Mãe da Gona, curto sinal ali, mantenho no zero. Solo 093, solo aos 49, livre direita, solo 12, um decimal 9. Direita, 219, solo, gol no 093. Salvador, bom dia, gol 1093, livrou na última. 21, eles decolaram no zero, vento calmo, altímetro no zero, no 5. Eles Torre Salvador, bom dia, o Rio 5973 na final da pista 1-0, baixado e checado. Bom dia, 5973, livre pouso na 1-0, vento calmo, altímetro no 0, no 5. Vento calmo, no 0, no 5, livre pouso na pista 1-0, Rio 5973. 3171, decolado ao 5-1, no controle 1-9-8, bom voo. 19-8, bom dia, bom fim de semana. Salvador, bom dia, gol no 759, meia milha para a dona. Gol no 759, reparte externo. Reportar o 759. O Rio 5973 está com o peso máximo de pouso, informa que vai sair na última interseção. Ciente, informa também em umidade no trecho médio da pista. 5973, solo 53, livre direita, solo 121, um decimal 9, corrigindo 121, um decimal 1. Passa no externo, baixado travado, igual no 759. Estou no 759, vento calmo, altímetro no 0 no 5, aguarde pista livre. No 0 no 5, aguardando, igual no 759. Livre pouso na 1-0, vento calmo, altímetro no 0 no 5. Livre pouso na 1-0, gol no 7-9, 15. Uno 759, solo 56, livre à direita, solo 121, decimal 1. Direita 1211, agora 759. 597, linha decola da 10, vento calmo. Salvador Azul 4040, ponto espera 10, pronto. Frente, após início da corrida da aeronave à frente, ali mantém o no zero. Ali mantém Azul 4040. No 7, decolado ao 02, controle 19.8, bom voo. Obrigado, bom dia, tá 35 no 7. Decolar da 10, vento calmo. Afirmo, vento calmo. Torre, tá 3153. 3153, aguarde pista livre. Gente, pista seca? Está seca, um pouco de umidade no trecho médio, mas considere seca. Obrigado. 153, livre pouso não no zero, vento calmo, altímetro no zero, no 5. Copiado, livre pouso, pista no 0, 31 no 53. Pouso 4040, decolado ao 05, controle 19, decimal 8, bom voo. 098, bom final de semana, 153, solo 07, livre direita, solo 121, decimal 1. 211, 3153, confirmando, é 211 mesmo. Afirmo.